Ponta Presa para a posição 11 do Pátio Principal. Santa José da Pátio Terno. Para o SAC, chegou no 161, no CLB 184, 410, Balsai na Galeão. Sim, SAC da direita, vem de chama pronto, um ponto de espera. Sim, de chama pronto, no 161. Continue 1911, contact receive frequency 128 with my weight. 128 with my weight, 1911. Alright. João Nono 61, decolando aos 2000, chama o controle de salão do ano 2018. 1008, vai chamar. Gol 961. Gol 961, contato radar, motor nível de voo 3600, missão São Bruno. Sete, São Bruno para o 360. Estou em Salvador, aqui é o Antenero, pelo Petrolito, estacionado na ponte número 11, no Partido Municipal, obrigado e um bom dia. Gente, bom dia. Autoridade chamada ataque, na 360. Olá, 5001, me escuta? registro interno. Santa Cristice, em 128 decimal 35, alterna 123 decimal 8. 12835 e 1238, a sua macia. Boa, morro. Tá 3601, tá pronto para o táxi. 184 a bordo, 3 horas e 50, galera. Via Pátio 1 no Índia, quantos espera chamar a ponta 2190? Pátio Índia, 1019, chama na ponta espera, tá 3601. Houston 1-4-6, chama controle 1-2-0, decimal 8-9. Salvador, bom dia, 3601, passa 1300, na Tambuno. 3601, contato, radar, decolagem, suba via saída, Salvador, qual é o nível de voo 360? Via Salvador, pro 360, tá, 360. Centro Recife em 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Gente, bom dia, tá 3601. Bom dia. dia, é o voo 9961, informação Delta, posição 4, autorização Guardião, por favor. Voo 9961, Guardião, resposta. Guardião. Autorizado Galeão, nível 380, da forma da 1-0, com primeira curva direita, na saída São João, Leda, Doco. Contorno 144, a primeira aerovia, após conforme rota. Transponde 5054, controle 1-2-0, autorizado Galeão, nível 380. 17. Na 17:30, a bordo 3 horas. Taxi Via Índia, quando os caras estão no fogo, eu escrevi 009. Índia, Voo 961, decolando 1-2, chama controle 1-2-0, decimal 8, com 1. 208, obrigado. Voo 929, tá? Se você vier, site 1 no índio, os outros discos chamam pronto, altimetrou na 098. Contato radar na decolagem, tudo bem, tudo bem. Saúde, salve, 1-2-3-8-0. Sobe via para o 380, o 91. Negativo, o chão é 6075, a mais de táxi do Boeing da Luz, já Bom dia, Ronda 349, se inscreve na autorização, seu irmão. Ronda 349, White, pode começar a saída de São Joana. Oceaner 6075 para o táxi, tem 158 a bordo, 4 horas e 40, alterna Galeão. Via Site 1, foi sobre a Índia, pode ficar achando pronto, ativo para o 08. Na Via Índia, pode ser a 2, 1, 0, 9, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Controle, bom dia, 1229, devolve, tá voando. 1229, bom dia, contato, retardo, colagem, sul, via, saída, só voando, tá no nível 360. Via, tá voando, 360, 1229. Com 1961, chama agora o centro de 5, 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2835, voo 961.